Tu veux, t'as l'air. Il sait pas où Gaïta ta. Aïe, qui vont ta vie, je vous prends que ça mine. J'en passe soin. Eu tentava me desculpar com você, mas você não me dava atenção. Fiz tudo pra recuperar, não perder. Mas não dou chance pro coração. E agora que eu tô no meu progresso, fica inferniza querendo voltar. Seu orgulho que falou primeiro. Agora meu orgulho que quer gritar. Que se pá vou seguir no meu caminho. E se pá vou cair pra dentro do problema. Se pá vou seguir no meu caminho. E se pá vou cair, tá. Tô solteiro, tô pegando uma loura, uma ruva, uma morena. Tô solteiro, tô pegando. Vou seguir no meu caminho. E se pá vou cair pra dentro do problema. Se pá vou seguir no meu caminho. E se pá vou cair, tá. Tô solteiro, tô pegando uma loura, uma ruva, uma morena. Tô solteiro, tô pegando. Tipo, tá ligado? E se pá vou cair, tá. Desculpa com você, mas você não me dava atenção. Fiz de tudo pra recuperar e não perder. Mas não deixa se procurar sem mim. Agora que eu tô no meu progresso, liga inferniza querendo voltar. Seu orgulho que falou primeiro, agora meu orgulho que vai gritar. Que se pá vou seguir no meu caminho. Que se pá vou cair pra dentro do problema. Que se pá vou seguir no meu caminho. Que se pá vou cair pra dentro do problema. Tô solteiro, tô pegando uma loira, uma ruiva, uma morena. Tô solteiro, tô pegando. Vou seguir no meu caminho. Que se pá vou cair pra dentro do problema. Que se pá vou seguir no meu caminho. Que se pá vou cair pra dentro do problema. Tô solteiro, tô pegando uma loira, uma ruiva, uma morena. Tô solteiro, tô pegando. Tipo, tá ligado? E se pá vou cair, tá.